lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu quero, com esse texto da palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, 11, melhor dizendo, capítulo 11, verso 1 e 2, cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, com muito prazer, com muita alegria, para ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os momentos que antecedem o aniversário da Assembleia de Deus. 100 anos no Brasil. E em todo o nosso território nacional, nessa pátria amada, em todas as Assembleias de Deus, está sendo feito algumas reuniões manifestando a alegria e o gozo dos céus por tudo que Deus tem feito. E nós, aqui em Erechim, amanhã estaremos a partir das 3 horas. É verdade que das 2h45, 2h40, nós já estaremos ali na Avenida Bento Gonçalves com a Maurício Cardoso, para nós iniciarmos a nossa grande carreata, onde estaremos reunidos com os obreiros, cada pastor com as suas congregações, os da cidade e do interior. E depois teremos a nossa chegada até a Praça Jamil Lago e à noite, às 20 horas, uma noite de vigília, onde estaremos recebendo também da cidade de Porto Alegre o evangelista Pedro Elias. E eu quero convidar você, irmão, você amigo, venha orar conosco. Esse moço que vai ministrar a palavra, esse servo do Senhor, é um instrumento de Deus e nós estaremos desfrutando todas as bênçãos dos céus sobre as nossas vidas. E também queremos, com muita alegria, convidar a todo o povo de Deus para, no domingo, nós teremos a Escola Bíblica Dominical e logo mais domingo, às 19 horas, em nosso templo, o culto da 100ª ovelha. Nós aguardamos o trabalhar da igreja. Eu estou falando para a igreja do Senhor, os membros, para que se movam e convidem, tragam, visitem, liguem, enviem e-mails convidando as pessoas para os cultos, para esse culto especial, dia 19, às 19 horas. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Na programação de ontem, nós falamos sobre esse grande contingente de pessoas que estão afastados da comunhão da igreja. Não participam mais do coral, da banda, talvez do hall de membro. Eu não sei quantos anos você está afastado. Nós estamos aqui em Erechim há quase 4 anos. E muitos têm voltado, é verdade. Outros estão vindo. E talvez em algum lugar, como nós ontem citamos, numa fazenda, ou num sítio, na fábrica, na loja, no comércio, na indústria, esteja você jovem, adolescente, faculdade, enfim, que é um desses. E eu quero falar diretamente contigo. Eu quero dizer para você, você afastou-se da igreja. E nós estamos com muitas saudades de seu sorriso, de sua voz, de seu rosto amigo, o seu lugar, querido irmão, encontra-se vazio e nenhuma outra pessoa será capaz de preenchê-la. Eu te convido nesta manhã, volte à casa, volte ao lar. O Espírito Santo entristeceu-se quando o seu coração fechou-se para ele. Jesus Cristo continua a pedir com o amor de sempre, doce e profundo: Filho meu, dá-me o teu coração. A verdade, queridos que me ouvem, que muitos morreram. A cada minuto estão morrendo muitas pessoas e mergulham nas trevas para toda a eternidade. Nós não desejamos que isso aconteça com você. Você merece continuar desfrutando as bênçãos do Senhor. Pare, olhe e volte para a casa do Pai. Esqueça as mágoas, esqueça as fraquezas. Venha como você está, porque Jesus encontra a sua espera. E nós, com Ele, com o Espírito Santo, preparamos um grande culto. No dia 19, às 19 horas, é uma festa, na verdade, para comemorar a sua volta. A igreja deseja que você esteja de volta à casa. O endereço você já sabe. Alina Silveira Martins, 506. Telefone para você fazer contato conosco é 2106-1123. E eu quero ter o prazer de domingo recebê-lo de volta ao lar. Você, quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste. E você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Eu quero, neste momento, orar com você. Meu Deus, minha alma, ela se move quando eu falo sobre esse assunto, Senhor. Eu sei que Tu deste a Tua vida no alto da cruz do Calvário. E talvez nesta hora, uma das programações mais lindas que eu tenha feito durante esse ano tenha atingido o coração de milhares de pessoas. Senhor, eu não sei aonde está esse irmão, esta irmã, esse jovem. Meu Jesus, eu quero que o amor que há em Deus encontre esta ovelhinha ferida e ele possa ter força para retornar à tua casa. Não deixe o diabo enganá-lo. Não deixe as mágoas, o ressentimento e outras coisas que são oriundas do mundo das trevas, Senhor, prendê-lo aonde ele se encontra, que ele possa levantar e andar e voltar para a casa, para o lar eterno, para a casa do Pai. Nós oramos e pedimos pelo amor de Jesus, o Teu amado Filho. Ó Deus, traz de volta, Senhor, este irmão, esta irmã, que eles possam retornar para a Tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do pé.